Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus. Para os simples de coração. Capítulo 14. Um capítulo que tanto conhecimento nos tem trazido. A minha função aqui é simples. Uma pregação que faço. Eu já expliquei por quê. Construímos o templo da boa vontade. Um templo para a humanidade. Um local onde as criaturas pudessem abrigar-se dos temporais do sentimento. Com a graça de Deus, cumprimos a nossa missão com a ajuda de todos, tornando realidade essa generosa proposta da LBV Mundial. O templo do ecumenismo irrestrito. Porque o ecumenismo total é uma coisa. Ele totaliza a ligação entre todas as criaturas encarnadas, sejam de direita, de esquerda, de baixo, de cima, brancas, negras, mestiças, amarelas, vermelhas, católicas, evangélicas, espíritas, comunistas, ateias, budistas, shintoístas, brahmanistas, taoístas, confucionistas e assim por diante. Mas o ecumenismo irrestrito ultrapassa as fronteiras do ecumenismo total e não somente liga os homens pelo eixo do X, o plano horizontal, o plano terreno, mas liga os seres humanos aos seres espirituais. Por isso ele é irrestrito. Daí a necessidade de que aqueles que são os pregadores da religião de Deus e da política de Deus estudem muito bem a abrangência do TBV, que está resumida nas diretrizes espiritualistas da religião de Deus e mais explicitada no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Não basta unir os homens no ecumenismo total. É necessário unir as criaturas terrenas às criaturas espirituais. Porque as criaturas terrenas são as criaturas espirituais amanhã. E muitas criaturas espirituais voltarão a ser criaturas terrenas também amanhã, que as vidas sucessivas estão aí. Mas vamos lá. O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Capítulo 14... do Apocalipse de Jesus, segundo São João, pregado ou analisado, que nós estamos estudando junto, pelos simples de coração. E a minha tarefa aqui é dispará-los psiquicamente, porque eu pedi a Jesus um Pentecoste novo, conforme prometido desde o profeta Joel. No fim dos tempos, o Espírito de Deus se derramaria sobre a humanidade, e muitos profetizariam, principalmente as crianças, os jovens e os velhinhos. Olhei, e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. E se formos esperar a realização terceira de uma profecia já cumprida, aliás, para quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir, uma profecia terciária, em três estágios. Vamos esperar o cumprimento da terceira, não ocorrerá. Porque aí teríamos uma guerra mundial antecipada e que Deus nos livre. A terceira parte já está cumprida graças aos esforços dos legionários da boa vontade de Deus. Já é verdade. Desde 21 de outubro de 1989. Nem faz há mais tempo, mas melhor. Olhei e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião. 144 mil é número simbólico, já explicamos. e com ele 144 mil. Olha aqui, o ecumenismo irrestrito. Todas as crenças de todas as religiões, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Todos selados com o nome de Jesus e do Pai Celestial, e assim livres pelo seu próprio esforço de receber o nome de Jesus. Escrito o seu nome e o nome de seu pai. Todos selados com o nome de Jesus e do Pai Celestial, e assim livres pelo seu próprio esforço de receber um sinete do anticristo, da besta, de tudo que é ruim espiritualmente falando e, consequentemente, na forma material. Porque nós somos aquilo que pensamos. E ouvi uma voz do céu como estrondo de muitas águas, como estampido de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Os quatro seres viventes são os comunicólogos para as coisas realmente divinas. Muito bem, cabem aqui os evangelhos, e naturalmente os evangelistas, que a todo momento, vencendo todas as perseguições, até daqueles que pseudamente defendiam o evangelho, mas eles, de dia e de noite, com olhos por todos os lados, como Argos, que tem que ver tudo para pregar certo, dizem a todo momento: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Enquanto os que servem ao dragão vivem atormentados dia e noite. Se temos que trabalhar dia e noite, porque Jesus disse que o Pai não cessa de trabalhar e ele também, então realizemos uma obra proveitosa que não nos atormentará. Pode nos angustiar aqui e ali, porque a luta é grande. Mas é nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Quem se lamenta muito não tem tempo de trabalhar. O lamentoso ou a lamentosa estão cortando o próprio pescoço, comparando, olhando para o próprio umbigo. Eu não sei o que, fulano de tal não gosta de mim, Beltrano, não sei o que. Mas Deus gosta. É o que interessa. Os que param para lamentar-se, quando se lembrarem de continuar, os outros que não se lamentam estarão tão distantes que, para serem alcançados pelos lamentosos, ficará muito difícil. É melhor não parar para lamentos e seguir em frente, porque Deus está presente. Os anciãos, já sabemos, representam a sabedoria. Sabedoria de que todos necessitamos. Sabedoria divina. Olha aí, gente. Juntar a humanidade de cima à humanidade de baixo. E ninguém podia aprender esse cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Mas não por um privilégio de um Deus sectário, odioso, parcial. Porque Jesus diz que a cada um será dado de acordo com as próprias obras de cada um. Então não basta ter fé. Mas Paulo o apóstolo, ora, Paulo é ótimo, mas Jesus é bem maior que Paulo. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Essas mulheres vis aqui são as crenças falseadas que criam fanáticos, perseguidores, que ao invés de pregar o amor, espalham o ódio. Por que mulheres vis? Muito mais vis são homens que prostituem as mulheres, os cafetes. Mulheres vis e crenças distorcidas. Não mulheres. É melhor pensar nas mulheres como nas nossas mães, não é? Sem as nossas mães, o que é que nós estaríamos fazendo? Como aquelas que nós amamos. Qual é o homem que não ama uma mulher? Pelo menos ama sua mãe. Que é a mãe deles? Mulher. Respeitemos a mulher, porque sem elas, nada anda neste mundo. Porque muita gente se valeu disso aqui para dizer que a mulher era um demônio. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros, quer dizer, com crenças distorcidas. Estes seguem o Cordeiro de Deus, por onde quer que vá. Aonde Jesus for, eu irei também. Vocês, é claro, não? Conseguir passos humanos. Jesus trouxe o caminho acertado. Se Jesus não for, não contem conosco. Está claro que nós seguimos a política de Deus. Política para o homem, para o espírito do homem. Alguém tem dúvida aí? Eu acho que não. Nós estamos aqui para trazer a política de Deus. Iremos onde ela nos levar. E não iremos aonde ela não nos levar. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. São os que foram escolhidos dentre os homens e as mulheres, primícias para Deus e para o Cristo. Vocês sabem que o melhor da propriedade, do resultado do trabalho dos crentes, era oferecido aos templos como primícias, o melhor, o primeiro. É comida feita na hora, né, gostosinha? E não se achou mentira nas suas bocas, porque não tem mácula. Claro, estão com Cristo. Bem, nós vamos parar por aqui. Depois nós vamos à primeira voz, à segunda voz, à terceira e à quarta voz, à ceifa e à vindima. E espero em Deus que nosso trabalho disparar vocês psiquicamente, espiritualmente, com a política de Deus, seja alcançando o seu desiderato. Que assim seja. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.